5-3, tá no ponto espera da 1-0, pronto. 1-5-3, muito bom dia, alinhar e manter com 1-0. Alinha, mantém na 1-0, tá 3-1, no 5-3. Canon 8 0 Airborne 3 in Salvador 120.8 Bom dia. Salvador departure, American 9803, declining 2.5 for 310. Puka departure, Rocket 2 transition. America 980, radio contact departure, climb at level 310, Puka departure. 310, the Puka departure, American 980. Contact departure, American Paulo Salvador, azul 4213, tem que ter informação hotel. Azul 4213, hotel confere, autorizado para Recife, nível 370, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, após segue pela Virisk 58, transponder 5431, controle no 20.8. Autorizado nível 370 para Recife, decola a pista 0 por esquerda, precisa sair da Puca, Caju, e intercepta por 258. 5431 é o código transponder e controle 120.8, azul 4213. 4213, correto, reporte para posicionar. Reporte na próxima. PLB 103, autonomia 4 horas alterna, confirme. Questionar 6211, no táxi via Índia, ponto de espera, torre 1, no 8 de 95, ajuste no 020. Gente, via Índia, 295, obrigado. Golo 922, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Controle 1208, boa viagem. 1208, bom trabalho, então 351, 3153. Doruchan é 6211, faz troca para o decolar. Bom dia, 6211, alinhar e mantém. Alinhar e mantém, 211. 1253, decola, saída da EL. Então, 3153, contato radar, 360, saída da EL. 360, sem retirar, 3153. America 980, call Recife 12685, 12545. 12685, 12545, America 980. 3153, autorizado, Leda. Direto Leda, só 3153, graças. Decolagem autorizada, 980 grau, 12 nós, o ajuste no 02 grau. 120 211 aos 41, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Controle, bom dia, Xanel 6211. Xanel 6211, contato radar na decolagem, suba para 380, perfil da El. 380, mantenha o perfil da El, 6211. Ana 6225, identifica, chegada bom, ofereça para 4 mil pés, ajuste 1020. Chegada bom, ofereça para 4 mil pés, 253, Recife, 1251-3325. 251-3325, tá? 3153. Bom dia. Bom dia. Solo Salvador Azul, patrô 213, posição 1, não posso tiver esperamento. Direcionar e pede para táxi Azul 4213. Autorizado chamar a táxi Azul 4213. Para 0522. 922, 2000 pés, ajuste 1020 e reporta estabilizado. 2000 com 1020, chamada estabilizada no 922. Chanel 6211, Recife 1251-3325. 251-3325, obrigado, 6211. Salvador Azul 4293, pronto para o táxi, altera na Salto, 3:30, 7:30 a bordo. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1020, Azul 4213. No 020, direita na Índia, pronto, torre 289, Azul 4213. Papá, Mike Eco Delta, decola 49, controle 1208, boa viagem. Obrigado, controle 1208, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4213, aproximando o ponto 090. 4213, alinhar e decolar, 180 graus, 121. Ilha alinhar e decolar, aproximando 0, azul 4213. Controle de Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mil pés, corredor Xé, reporta para o da Barra. Contará, solicita proa direta para Manati. Autorizado, ONU mil pés, direto Manati, reporta 20 milhas. Contará 20 milhas, o Mike Eco Delta, tá obrigado. Golo 922, completa final, torre 118.95. 118.95, Golo 922. Salvador, bom dia, Golo 922, agora 2 milhas e meia para o Índia Serra. Golo 922, continua para o reporte baixado de chegada. Já está. Golo 922, livre pouso 90, 180 com 129. Gente, livre pouso 180 com 12, Golo 922. 4213 ao 51 no controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, bom término de domingo. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4213, decolou Puca, na sua escuta. Azul 4213, contato radar, 370, sai da Puca. 370 na Puca, azul. Tan 3663, 120.8. Salvador, Tan 3663, perdeu contato com o centro Recife, está mantendo 180 para prosseguir na descida. Tan 3663, identifica, chegada bom, se desce até o 050. Até o 050 na bom, Tan 3663. Gente, livre pouso, Golo 922. 4039, bom dia, por favor. Índia com série, azul 4039, autorizado para Campinas, nível 360, Sierra Pesulo 16, decola da 10, com primeira curva à direita, Cidade da Euleda, após o Abride, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Distância poder 5450, controle no 20.8. Correto, rebaixou para posicionar. Salve, Salvador, bom dia. Gol no 922. Gol no 922, táxi pela Alfa Juliette, questão 612. Alfa Juliette 612, no 922. Two information India is correct. Stand by. Salvador, bom dia. Tem 3179, informação India. Tem 3179, bom dia. India, confere. Pronto, copy. Pronto, copy. 3179, autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva direita, sede da Euleda. Após o abrigo, a gente intercepta o Pesulo 16 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5447, controle no 20.8. Consiga. Bem, tem a frequência livre, tá regresso. Está no ILS 6225, até o campo à vista. Chanel 6225, completa final, torre 118.95. 18.95, obrigado. 179, correto, repassando para puxar final. No ILS, baixado e travado, até o campo à vista. route and the destination. Roger, I will coordinate with the center, expecting 5 minutes to copy Bravo Romeo Sierra 7202. Okay, stand by, it's clear. I have your plan here, but I need to coordinate with the center races. O número é 05, bom dia. Prossiga na chegada ponto. Desça para o 050. 050. 050 na ponta, beleza? 2 direito, 219. Livrar 0-6 direita, solo 2-1-1. 219. 219. 219. 060. Chegada a mais, 060, 62. Controle Salvador, bom dia. 352, zona 7. Que combina sua posição com onde? Foi Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6225. Cinco, dois, 7, o contato radar.